Atenção, gralheiros, você que tá ouvindo aí tudo estourado porque tá muito alto o microfone, você que tá ouvindo muito estourado porque tá muito alto o ganho aqui do Master, aí some, aí agora aqui tá um pouco melhor, mas não dá, não tem condições de deixar muito alto ali, porque senão fica super estourado. Você aí que tá ouvindo de casa, vamos ver se a gente tem aqui a informação de quantas pessoas estão ouvindo a Rádio Gralha nesse exato momento aqui pela internet. Zero pessoas. Muito obrigado, Jah. Sei que Jah Rastafari está me ouvindo. Pachamama. Mas vocês aí que estão ouvindo a gravação, muito bem-vindos. É, no debate aí que ocorre agora... Sexta-feira, dia 22, às 8h10 da noite. A gente, então, dá boas-vindas a todo mundo. Né? Eu não vou praticamente nem dizer todos, mas todas. Eu queria não entrar imediatamente no debate, mas fazer uma fala rápida do porquê que a gente faz... Né, os debates, né, por que a gente chamou vocês aqui. Não sei, bastante de vocês já tiveram aqui antes, né, e de qualquer forma, a Rádio Gralha está aqui no DCE, vai fazer mais ou menos uns 6 meses. A gente apresentou uma proposta de ocupação desse espaço aqui, dessa salinha, que envolve, né, uma lógica de fazer movimento ao mesmo tempo em que a gente está fazendo comunicação, está propondo novas expressões culturais. Então tem programas musicais, tem programas de poesias, tem os debates, que sempre tem um perfil mais crítico. Você tem programas, enfim, diversos, que eu não vou entrar, não quero alongar muito sobre a rádio, porque essa fala eu faço toda sexta. Mas assim, quando a gente propôs o debate, foi uma proposta do Copero Titon, que não pôde estar aqui hoje, todo mundo abraçou a ideia imediatamente, porque o que ele falou foi o seguinte: tem temas que não estão na mídia, ou quando estão, fogem totalmente do debate que a gente quer propor, né, ou que só tem um lado, como assim... Até isso explica por que a gente também só traz um lado do debate, porque o outro lado já tem o espaço na mídia, ele já está lá, né? Isso se a gente estiver pensando num contexto maior, seja de capital, seja de patriarcado, ou seja dos debates mais específicos, ele já tem espaço, né? Então, a ideia está sempre trazendo, né, os temas que a gente generaliza chamando de contra-hegemônicos, né? De preferência toda sexta, é claro que nem toda sexta isso ocorre. E então, assim, mais a apresentação do que é esse espaço, né? E a gente queria propor esse debate que a gente está fazendo hoje na sexta-feira, que agora eu queria pedir para a Ju me ajudar a lembrar. Você lembra que dia que era o número? O dia de Pachamama? Dia 1º, né? Dia 1º de agosto. Era essa a proposta original do debate, por isso que a gente escolheu esse tema, né, que tem a ver com essa visão da Terra como mãe, como um organismo, né, como a mulher, e envolver essa questão do direito ao corpo da mulher, né, que está dentro de um contexto maior dos direitos da mulher, dos direitos da pessoa, né, enfim, mas que a gente aí... Estou falando isso porque a gente sempre tenta trazer um pouco de contexto externo do que a gente está debatendo, também dentro de um debate específico, né? Tentando fazer um movimento dialético dentro do debate, mas isso é muito acadêmico. Mas, na verdade, eu não queria abrir esse debate. Eu queria pedir para a Ju fazer isto. O Phil agora vai tentar arrumar o streaming da rádio, porque diz que não está rolando. Por isso, zero pessoas nos ouvindo nesse momento pela internet. Mas, enfim, queria dizer que, enfim, vou me apresentar antes. Eu sou a Juliana, sou aqui da Rádio Gralha. Acho que essa é a primeira vez que eu estou falando mais do que meu nome no microfone. Enfim, E depois disso eu queria pedir para todo mundo se apresentar, dizer da onde veio, por que está aqui. E acho importante, daí a gente vai passar até a mão para quem não está com o nome no cartaz, que a gente acha importante a participação de todos. Mas, e daí falar, terminar então a apresentação falando se é a favor ou não da legalização do aborto, ou da descriminalização, ou da despenalização, não sei, enfim. E é isso. Meu nome é Mariana, eu sou da Marcha das Vadias e sou a favor do aborto. Eu sou Nayara, sou do Projeto de Promotoras Legais Populares aqui de Curitiba e região metropolitana, também do Coletivo Iara, do Direito do FPR, e também sou a favor da legalização do aborto. Meu nome é Flaviane, eu também sou da Marcha das Vadias, e eu acho importante trazer que eu sou estudante de enfermagem, e esse debate dentro do meu próprio curso, dentro da saúde, várias vezes, nossa, ela está falando de aborto, assim, é um pecado falar. Mas é só isso, e eu sou a favor do aborto. Bom, meu nome é Marjorie, estou com a garganta um pouco ruim, mas eu também sou da Marcha das Vadias, sou antifa, e do coletivo Mongaba, que a Mariana também faz parte, que ela não falou. E claro que sou a favor do aborto, da legalização do aborto, claro. Oi, meu nome é Maga, sou argentina e estou a favor do aborto ou de que as pessoas façam o que elas sentem, em geral. Eu sou a Júlia, eu sou do coletivo Quebrando Muros, do grupo de gênero do Quebrando Muros, faço ciências sociais aqui na UFPR e também trabalho com educação popular no coletivo. E sou a favor da descriminalização e da legalização do aborto. Oi, meu nome é Thaís, eu tô aqui para acompanhar, na verdade, eu sou estudante de Direito. E sobre ser a favor ou contra, eu acho que, né, principalmente pela questão de ser o Estado, assim, eu acho que ele não tem esse direito de invasão. Mas sou a favor. Eu sou o Carter, movimento LGBT, e eu sou a favor da legalização do aborto. Mas, principalmente, além disso, autonomia do corpo da mulher, que na verdade não se é a autonomia do corpo da mulher, né? Sou Ana Terra, sou do coletivo de mães e sou também do coletivo Arte Suruburbana, que é um coletivo que faz performance contra a violência da mulher. Eu sou a favor da descriminalização do aborto e sou candidata a deputada estadual, Ana Terra Viana. Eu sou o James, sou da Marcha da Maconha, estudante de Química, também, né, a favor da descriminalização e da legalização do aborto, da autonomia do corpo da mulher, né, acho que a gente está falando disso, de educação para autonomia, enfim, uma coisa que é retirada das pessoas desde sempre, né, sistema de ensino retira autonomia, a gente tem isso em outras esferas repercutido, né, o machismo acaba tensionando mais isso. E é isso. E sou do PSOL agora também, né? Não sou candidato, mas... Meu nome é Matheus, sou estudante de sociais aqui da UFPR. E eu sou a favor da legalização do aborto. Meu nome é Laísa, eu sou do curso de jornalismo aqui da Federal. E agora a gente está começando um movimento bem legal lá, um grupo de gênero em comunicação que ainda não tem, é super novo. A gente começa esse ano. E sou a favor da descriminalização do aborto. Eu sou o Leitão, sou estudante de farmácia, vim acompanhar o debate e sou a favor da legalização do aborto também. Como esperado, acho que todos aqui são a favor da legalização do aborto. Infelizmente, a gente não encontrou ninguém que fosse contra para vir. Eu até fui atrás, mas as pessoas ficaram um pouco acuadas e acho que pelo ambiente já ser mais libertário e etc. Enfim. Eu queria começar falando de alguns dados e contextualizando sobre a legislação atual do Brasil sobre a questão do aborto. Hoje eu estava vendo um vídeo da Danila, esqueci o nome dela, que ela é da Marcha Mundial de Mulheres, onde ela dava uma aula pública na Unesp, na Lufaria. Obrigada. A Nayara me lembrou. Ela fazia uma aula pública sobre aborto na Unesp e ela levantou alguns dados que eu acho interessante, um pouco assustador, que é que a Organização Mundial de Saúde diz que por ano acontecem cerca de 50 milhões de abortos no mundo. Metade desses abortos acontecem de forma insegura. E diante disso, tipo, cerca de 70 mil mulheres no mundo morrem praticando aborto. Praticando, não dá pra falar isso. Mas é uma prática, e é uma prática milenar. Ela antecede religiões e, enfim, formações de médico e etc. E, enfim, agora entrando na questão da legislação do Brasil. Queria dizer que eu tô nervosa. Sei lá, primeira vez que eu tô falando no microfone na vida. E, enfim. Enfim. O Brasil foi, enfim, o aborto no Brasil foi criminalizado, em 1940, quando colocaram o aborto no, enfim, né, no Código Penal. Enfim, artigo 128 do Código Penal, onde já naquela época, em 1940, não era crime apenas em duas situações, que era na situação em casos de estupro, quando a mulher engravidasse, enfim, após sofrer a violência sexual, e quando a vida da mãe corria risco. Daí, em 2012, acho que foi em 2012, se não me engano, acrescentaram mais uma situação, que é quando o bebê é anencéfalo. Valeu, galera. E, enfim, eu tô suando. Então são três situações que a interrupção da gravidez é legal. Alguém quer falar, por favor? Vamos lembrar só mais alguns dados aqui que sobre a prática do aborto, tanto no Brasil quanto no mundo, né? No Brasil, o aborto, a interrupção da gravidez, né, é a terceira maior causa de morte materna no Brasil, né? Mata. Também é importante lembrar que o aborto acontece em todas as classes sociais, né? Embora sejam as mulheres negras e pobres que sofram mais com essa prática, né? Sofram mais com a criminalização e com a não legalização do aborto pelo Estado. Segundo a Fundação Perseu Abramo também, 46% das mulheres que praticam aborto, né, que interrompem a gravidez, sofrem uma violência ainda maior nos hospitais quando vão fazer esse aborto, sofrem uma dupla violência, né, institucional do Estado. 25% da esterilidade das mulheres que 25% das mulheres que são estéreis decorrem da prática de abortos mal feitos, mal sucedidos, né, que não foram atendidas de maneira adequada pelos hospitais públicos. No, No Brasil, anualmente, cerca de 1 milhão de mulheres praticam abortos clandestinos e quase 200 mil são internadas por complicações também. Alguém quer? Eu lembro que saiu uma reportagem um tempo atrás, um dado bem importante da gente comentar aqui, que boa parte das mulheres que fazem aborto no Brasil são católicas, inclusive. Segundo a Universidade de Brasília, que fez uma pesquisa em relação ao aborto, 65% das mulheres que fazem o aborto elas são consideravelmente católicas. 25% são evangélicas. Tem uma matéria na revista... Se eu não me engano, na revista Isto É, do ano de 2012, espero que eu não caia no erro, mas isso tem arquivo na Biblioteca Pública do Paraná, mostra a diferenciação de duas senhoras que elas optaram, uma optou por não fazer o aborto e a outra optou por fazer o aborto. E até ali na opção de você fazer o aborto e aonde você faz, você vê a fisionomia da pessoa, né? Quando ela paga-se para fazer o aborto e ela fez fora do Brasil, quando paga-se para fazer o aborto, e no caso da outra que decidiu não fazer, toda a problemática de ter aquele filho que foi indesejado, e até porque quando ela foi fazer esse... ela entrou com esse pedido para fazer o aborto, alguns médicos não aceitaram porque não havia o BO e não havia um complemento jurídico, até depois a nossa estudante pode nos ajudar. Eu esqueci o complemento jurídico que faltava para que eles pudessem aceitar, mas os médicos não aceitaram isso, porque não havia algo judicial, né? Então aí você já vê a problemática, né? E sendo que também eu trouxe até para vocês a maior incidência do aborto, ela acontece na faixa etária de 20 a 35 anos. Então, e é bem isso que as companheiras falaram. A grande maioria ainda é negra, né, pobre, que não tem acesso a pagar uma clínica decente e um local adequado. E a maioria é jovem, né? Então, assim, muito jovem, né? A faixa etária é de 20, 35 anos, né? Só para complementar aqui rapidinho, dessas mulheres brasileiras, uma em cada sete já realizaram um aborto, pelo menos. Sendo que 20% dessas mulheres, elas já realizaram mais de uma vez. E mais da metade são cristãs, né? São católicas e evangélicas, são casadas e já têm filhos. Então, a grande maioria já são mulheres que têm filhos, família constituída. Não, o aborto não é só uma coisa de jovens, de pessoas que não são casadas, ou então de gravidez indesejada, é questão familiar mesmo, né? E geralmente esse aborto ele é causado por uma questão econômica, né? As mulheres têm filhos e daí elas engravidam, só que elas não têm mais condições de cuidar de outra criança. As mulheres pobres, elas têm 5 filhos para cuidar, sendo que na maioria das vezes, né, elas são responsáveis pela renda da casa, cumprem a dupla jornada de trabalho, tripla, e elas, se elas engravidam, elas não têm como cuidar de outra criança, né? Não é só uma questão de não querer ter um filho, mas é uma questão de não ter condições de ter um filho, né? Na verdade, eu ia falar mais ou menos o que a Júlia falou, né? Frisar principalmente que normalmente as muitas das mulheres que praticam, né, o aborto, elas já têm outros filhos, né? Então cai por terra aquele velho conceito de que quem faz aborto são meninas inconsequentes, que não estão se cuidando, que não têm família, que fazem sexo com qualquer um, né? Não que isso seja problema. Mas esse velho conceito, né? Que, na verdade, se a gente for ver essa questão, né, como os companheiros já colocaram aqui, trata mais, e as companheiras, né? É questão mesmo da autonomia da mulher, né? Do que ela quer fazer naquele momento da vida dela. Porque, como a Júlia apontou também, não é só... nem sempre a gente está preparado economicamente, um filho gasta muito. Quem tem filho, eu tenho um sobrinho em casa, sabe quanto uma criança gasta no mês. Não é brincadeira, não é... Hoje eu decidi ter um filho e vou ter e isso aí. A Ana daqui a pouco vai falar mais sobre isso, porque ela é mãe, gente. Mas é isso, eu acho que principalmente as pessoas que fazem o aborto, elas são pessoas que têm uma consciência mesmo do que é ter um filho, né? Uma consciência de que colocar uma criança no mundo não é apenas colocar uma criança no mundo e tudo bem se, sei lá, essa criança vai ter um lar, se essa criança, né, o que, que vai acontecer com essa criança, não é assim, né? É a nossa preocupação também com como é o desenvolvimento de um indivíduo no mundo, na sociedade, mas eu vou passar para a Ana aqui. Bom, eu acho que diante de toda essa conversa que a gente teve aqui, eu posso citar uma coisa que eu acho um absurdo o Estado prever contra a autonomia do nosso próprio corpo, se ele não se adapta à mulher que é mãe, né? O próprio Estado não ampara a mãe. Eu sei porque eu mesma sinto a dificuldade em estar na posição que eu estou, por exemplo, uma posição agora de disputa, de um espaço que é extremamente machista e que eu não consigo disputar em igualdade porque eu não tenho amparo do Estado para o cuidado da minha criança. Isso acontece comigo, calcule o que acontece com uma mulher negra, pobre, que tem 5 filhos. Então, assim, além da mulher hoje ser responsável pela casa em si, ela é a provedora, ela é a mãe, ela tem que trabalhar, ela tem todas as funções, o Estado não cumpre o papel dele nesse auxílio dela ser mãe. A gente não tem, por exemplo, em espaços públicos, um fraldário para você trocar uma criança. Tipo, isso é só um exemplo. Então, você não tem um acolhimento do Estado. Você, mulher, como mãe, não tem um acolhimento do Estado para o Estado querer interferir na autonomia do teu corpo em escolher ou não ter um filho. Então, além de todas as outras hipocrisias, essa é uma grande. Então, o Estado quer intervir no teu corpo, você é obrigado a ter a criança, mas ele não vai te amparar e não vai te dar o acolhimento depois que te é necessário para você ser mãe e para você cuidar dessa criança. Outro fator é a gente discutir o papel do pai nessa função inteira. Então, a culpa pelo aborto ou a culpa de não querer ter o filho se sobrecai inteira para a mãe, mas a gente sabe que a grande maioria das mulheres que resolvem, que optam por não ter o filho, elas são acordadas com o pai, muitas vezes o pai não quer e muitas vezes ela sabe que ela não vai ter esse amparo nem do Estado e muito menos do pai da criança. Então, mais uma vez, a culpa e tudo se cai sobre a mulher. Acho importante, né, a gente frisar a questão do Estado e da interferência do Estado no corpo da mulher, que é uma questão política, né? O corpo da mulher, ele sempre foi um espaço público, ele não é um espaço dela. É a mulher que tem que casar virgem, é a mulher que tem que se preservar, é a mulher que tem que se cuidar na rua para não ser estuprada, e é a mulher que não pode abortar e escolher se ela vai ter um filho ou se ela tem condições econômicas e psicológicas de ter um filho, né? É sempre o Estado e os outros, os homens, que estão decidindo sobre o corpo da mulher. Mas na hora da concepção do filho, na questão da sexualidade da mulher, é sempre a responsabilidade da mulher se preocupar com a contracepção, porque é ela que engravida. É ela que tem que se preocupar em tomar uma pílula anticoncepcional, em colocar um DIU, em tomar uma vacina. Então, se ela engravida, se ela falha nessa contracepção, ela que toma esse castigo de ter um filho. Se ela engravidou, ela agora vai ter que ser mãe por castigo, né? Ninguém mandou fazer sexo, né? Na hora de fazer, não gritou. Né? A violência obstétrica, até quando você escolhe ter um filho ou quando você acaba tendo filho, né? A hora de você parir ou na hora de você escolher ou não ter um filho, é sempre aguenta o tranco aí, que a culpa é sua, é a culpa da mulher, né? Então, essa questão do Estado, a interferência do Estado e da Igreja sobre o corpo da mulher, ela vem desde sempre, né? A mulher nunca foi dona do seu próprio corpo, o corpo da mulher é um espaço público. E na questão da contracepção, que a Ju comentou no começo aqui, é exatamente isso, né? O aborto, ele é uma prática milenar das mulheres. Se você chegar na sua avó e perguntar se ela conhece a Artemísia, ela vai falar: ah, minha filha, eu tomava esse chá para a menstruação descer. Daí fica a dica aí, procurem a Artemísia, uma ótima planta aí, uma planta muito legal. Então... Aí a questão da sexualidade, da interrupção, da culpa da mulher pela sua sexualidade, tanto é que o Estado, as escolas e a igreja não se preocupam em ensinar essa mulher a ter uma educação sexual, né? Eu não me lembro onde eu vi, eu acho que é no documentário que eu compartilhei com vocês, O Aborto dos Outros, que uma adolescente de 16 anos que engravida e ela fala, o médico me deu um anticoncepcional. Só que eu não sabia como usar, eu tomava toda vez depois que eu fazia sexo. Então ela recebe o anticoncepcional e não sabe usar. Você não tem uma educação sexual. Aí depois ela que tem que aguentar, ser castigada e ter que ser mãe, né? Ela não pode abortar, não importa quantos anos ela tenha, 12, 13, 14. Como a gente está falando de Estado, eu vou falar só uma coisa bem importante, que a Ju comentou no começo, que o aborto é legal em três formas aqui no Brasil, que é quando o bebê é anencéfalo, quando a mãe ela corre risco de vida, né? E quando é a violência sexual. Esse ano a gente quase avançou nesse ramo, em relação ao amparo do Estado com a mulher, né? Que foi a liberação da portaria 415/2014, se eu não me engano, que liberava o aborto no SUS para a mulher, o aborto legal, no caso, o aborto, as três formas legais. Porém, a bancada evangélica, partido PSC, a galera sabe, barrou, eles encheram o saco, né? Eu ia falar outro termo, mas eu acho que esse termo é melhor, eles torraram a nossa... E foi barrada essa... Eles revogaram essa portaria e voltamos novamente ao status de que a mulher, nem nas formas legais, ela não tem o amparo do Estado para abortar. Nem quando ela sofre violência sexual, ela não pode abortar no SUS. Por exemplo, e quem mais sofre violência sexual e fica calada? Fica a pergunta, né? A mulher que não tem dinheiro para pagar um aborto. Então, eu só queria dizer que o que acontece é assim, a mulher tem que tomar a medicação, tudo cai sempre sobre em cima da mulher. Só que o que acontece é que a saúde em dia, hoje em dia, ela não é muito virada para essa saúde sexual da mulher. Tem muito pudor, porque até quando a gente, no meu curso mesmo, eu percebo que as enfermeiras, elas estão sendo tiradas de dentro das escolas pelas pedagogas, porque falar sobre sexo dentro da escola, a gente está incitando o sexo. E se eu dou um preservativo, eu estou incitando o adolescente a fazer sexo, entendeu? Eu não posso fazer esse tipo de comportamento que eu acho ridículo. Eu estou ensinando a pessoa a se cuidar porque eu sei que ele já faz sexo, né? Eu estou dando preservativo para ele e ele não, né? E acontece esse tipo de impasse. E o grande problema também que acontece, a mulher ela tem que ter direito de abortar e ela tem que ter o direito de escolher a maneira com que ela quer dar a luz. Ela tem que poder escolher, não só na posição ginecológica, essa é a posição mais desconfortável que tem, ela tem que poder escolher a maneira que ela vai dar a luz, aonde que ela vai parir, ela tem que escolher com quem que ela vai parir, o que que ela vai fazer, ela não tem que sofrer esse tipo de violência obstétrica, que tem que fazer episiotomia, que tem que ir lá... forças desnecessárias, a fórceps, e é isso que acontece, acontece tanta violência antes da mulher ter o filho e na hora que ela está tendo o filho, ou seja, a mulher ela não é respeitada nem naquele momento, que é um momento inteiramente, deve ser único na vida de uma mulher, e ela não pode nem escolher a maneira mais agradável para ela. Mais uma vez, é o Estado interferindo nessa questão. Eles exigem que a gente tenha o filho, mas eles não dão o amparo já desde quando você é engravida, porque todo o processo pré-parto, todo o processo pré-natal, ele já tinha que ser acompanhado pelo mesmo médico que vai te fazer o parto. Eu sei porque eu fiz o parto pelo SUS e pelo Mãe Curitibana aqui, e foi o pré-natal, foi um processo até que é completo, mas ele é completo na parte técnica, né? Porque no amparo psicológico, e isso aí não existe. Então, o parto humanizado é uma das questões que tem que ser discutida. Se eles querem se interferir na autonomia no nosso corpo, então que no mínimo eles nos dessem todo o amparo, né? Sou contra eles interferirem. Mas como que eles podem interferir se eles não dão um amparo, já o mínimo amparo, desde do seu pré-natal até o momento do seu parto, que é horrível. Você ainda escuta aquela coisa de enfermeira, na hora de fazer não gritou. Isso existe. Então, assim, você passa, você entra no, no. Você não tem uma preparação pré e quando você vai fazer o seu parto, vão trocando os plantonistas, então vai um monte de plantonista fazendo, fazendo exame, né? Enfim, é horrível. Então, antes de querer interferir na autonomia do nosso corpo, então nos dê o amparo e o acolhimento necessário para que a gente tenha a criança, né? Eu acho também que, por exemplo, eu acho que se os homens seriam os que quedam grávidos, não estaríamos discutindo estas coisas. Segundo, eu acho que a violência começa quando homem, em uma relação sexual, não se quer poner um preservativo. Muitos dos homens que escuto falar de que estão em contra do aborto não se querem poner preservativo. Creo que muitas mulheres, se hoje fazem uma encuesta de quando uma de nós quer ter relações sexuais com homem, é muito difícil quando chega a parte do preservativo. São os mesmos homens que depois se vas a abortar. Eu abortei 3 vezes. A situação em Argentina é similar à que vocês estão contando aqui. Eu não sei muito bem das leis brasileiras. Quando eu abortei, tinha 20 anos, estudava licenciatura em comunicação social. Vengo de classe média, não tinha nenhum problema econômico, meus pais me pagavam tudo. Sinceramente, eu decidi por problemas quizás mais psicológicos. Eu tinha problemas em minha casa, muitos problemas com minha mãe. E eu não queria ser a mesma mãe que minha mãe era comigo. As mulheres sabem também todas as questões que há com as mães, as relações familiares. Depois de lo que me aconteceu, desde minha experiência, como também pode haver muitas mulheres assim, né? Que eu paguei por os lugares onde fui a hacerme os abortos e assim todo me maltrataram, me humilharam. Não há uma contenção tampouco, por mais que você pague, havia meninas que não podiam pagar, mas eu podia pagar e também aconteciam coisas terríveis. E também, o que acontece é isto, quando eu não entendia nada, porque era uma menina que estudava, era inteligente, vinha de boa classe social, tinha toda a informação. Quando comecei a ter relações sexuais, fui ao médico, comecei a tomar as pastilhas. Pero bueno, comenzó a pasar de que mi cuerpo rechazaba las pastillas, que yo tenía una relación bastante problemática con mi pareja, entonces a veces dejaba de tomar, otras veces tomaba. Era mi responsabilidad si tomaba o no tomaba la pastilla, bueno, demás. Y también acontece, que esto me parece muy importante, de mi experiencia, es de que después de lo que me acontece, porque no entendía, tenía una vida normal y me habían acontecido 3 veces abortar, no era una vez, fueron 3 veces, mi vida real. Entonces empecé a investigar muchas cosas, de muchos lugares, académicos, no académicos, formales, informales, hegemónicos, contrahegemónicos, holísticos, todo. Y hoy, después de muchos años que aconteció eso, no estamos olvidando también una parte, guayo, que es la de la carga que hay en las familias, ¿no? Cuando empiezo a buscar mi árbol genealógico, había muchos abortos escondidos, muchas cosas que habían acontecido están escondidas y nos cargamos con toda esa información. Y si no la sanamos, volvemos a repetir muchos patrones. Venimos de mujeres, ancestralmente, la mujer fue sometida, abortó. En mi casa no, nadie faló de eso. Mas creo que ainda nadie me lo va a falar, pero yo ya sé por muchas informaciones que son mucho más complejas para este momento. Pude conectar con sanaciones, un montón de tipos de sanaciones y demás que me llevaron a entender el por qué habían acontecido muchas cosas que vienen de enfermedades, de los árboles genealógicos que ya vienen cargando las mujeres y nos cargamos con todo eso y si no tenemos conciencia lo volvemos a reproducir. Yo cuento mi caso porque en mi caso no tiene que ver, para también tener en cuenta todos los tipos de casos. En mi caso no tenía problema con lo económico, en mi caso no tenía problema con, o sea, fue no tenía problema con la falta de conocimientos, no tenía ningún tipo de ese problema. Sinceramente era una cuestión de que uno quería repetir el patrón de mi mamá y mi inconsciente sinceramente me había atrapado en un montón de actitudes hasta que empecé a sanar ese tipo de cosas, así. Agora eu não sei, não lembro o seu nome, mas... Mara? Marga. Ah, então, ouvindo você falar, eu lembrei de um dado que eu vi numa pesquisa americana, que lá nos Estados Unidos as mulheres criaram um projeto onde elas divulgam vídeos, mulheres que já realizaram um aborto, divulgam vídeos contando sua história do seu aborto, assim. E eu achei um projeto fantástico mesmo. E a partir disso e de outros dados, elas fizeram um levantamento que, dentre as mulheres que fizeram aborto, 90%, um pouquinho a mais que isso, dessas mulheres, elas não sentem nenhum tipo de remorso. Que é uma coisa que a mídia sempre divulga e fica batendo nessa tecla de que a mulher que faz aborto, ela vai se sentir culpada pela vida toda, porque ela matou uma vida, porque não sei o que lá. E assim, 90% dessas mulheres não tem problema nenhum dessa carga emocional que, né, de remorso e tal. E eu acho isso assim, importantíssimo assim, para essa discussão. Con respecto a ese tema de los traumas, sí, los primeros años después de abortar estaba muy traumada porque obviamente, como pasa esto de que es ilegal, es muy traumático porque no estás amparado, todos te ven mal, tenés que callar, no podés hablar, salir a la calle y contarle a todo el mundo lo que a vos está aconteciendo. Se lo tiene que guardar su ciña. Los homies que te atienden son muy machistas y piensan que vos es una puta porque está abortando. Entonces, son muchas cosas que por más que yo haya pagado y no haya tenido otros problemas económicos y no haya... No, sinceramente no tengo cargo de no, o sea, la decisión nunca en ningún momento desde que aconteció los tres abortos hasta hoy día nunca dudé de eso. Solo que sí pasé primeros años de mucho trauma por el no sé cómo es el nombre aquí, por la forma, por esto de no estar como no es legal, entonces toda una forma, todo traumático, todo mal, no está avalada, no tiene apoyo de nadie. Tienen que quedarse callada y eso es lo traumático. O sea, lo traumático es que no sea legal, ¿entendió? O sea, que no sea legal, porque encima yo iba a esos lugares y me encontraba muchas meninas que también, y de clase media alta también allí, y, o sea, es algo que acontece. O sea, si cualquier persona, esto que falo a todas las personas, cuando yo iba a la sala de abortos, y si cualquier persona vaya a un lugar donde todos conocemos que hacen abortos, si vos se paran en la puerta, se va a llevar una sorpresa, porque hasta puede llegar a ser su mamá la que está allí haciéndolo. O su mejor amiga, que ontem, porque es eso también. Yo salía de abortar y tenía que sentarme a comer con toda mi familia, como que no pasaba nada. Terrible. Entonces, ustedes van a ver, si se paran en la puerta de una casa donde hacen aborto, se van a llevar todos los que están escuchando, ustedes aquí se pueden llevar una gran sorpresa. Y otra cosa, por ejemplo, yo tuve que parar en lugares muy ruines para hacer, porque aunque tengas plata, el contacto no es fácil. Entonces, cuando no puedes pasar tiempo, no puedes estar un mes, ay, a ver si hay un médico, ¿dónde lo hacen? No. Tengo la plata, pero no encuentro ninguno, tengo que ir, aunque sea un ruin, tengo que ir allí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero... Gracias. Bom, eu só queria retomar que a gente conversou aqui mais ou menos sobre dois aspectos, né, sobre a legalização do aborto. Um que é a saúde pública mesmo, né, porque de fato as mulheres estão morrendo e estão morrendo muito no Brasil, né, e no mundo inteiro, de forma geral, porque... São só 50 países no mundo inteiro que legalizam o aborto hoje, em média 50 países. E o outro, questão da autonomia da mulher, que já foi também bastante colocado aqui. Sobre a questão da saúde pública, a gente tem que pensar primeiro como que a maioria das mulheres aborta, né? Claro que existe a possibilidade de se pagar para fazer um aborto, e hoje... numa clínica, né, clandestina, custa mais ou menos de 2.000 a 3.000 reais, muitas vezes mais, né? A gente sabe que esse é um dinheiro extremamente alto, que 4.000, alguma informação, até 4.000 reais para fazer um aborto, que é um valor que é altíssimo, absurdo, né? Que mulher hoje tem 4.000 reais para fazer um aborto, né? Pouquíssimas no Brasil, né? Então as mulheres acabam abortando através de ervas, medicamentos, né, principalmente Citotec, e mulheres que chegam, né, a gente tem o conhecimento que enfiam agulhas de tricô, enfiam objetos para tentar abortar. E o quanto isso é perigoso, né, para a saúde, é por isso que as mulheres morrem, né? E se não obstante isso, as mulheres chegam no hospital, né, decorrente de um aborto mal feito, né? Primeiro, a gente pensar qual é o desespero de uma mulher para enfiar uma agulha de tricô no seu útero, né? E elas chegam no hospital e são várias vezes, né, os médicos recusam atender, porque os médicos têm essa prerrogativa de liberdade profissional, se eles quiserem. Eles não precisam atender uma mulher que está em processo de abortamento. E não, ela pode ainda ser algemada na própria maca, né? Várias mulheres têm esse relato porque ela cometeu um crime, de fato, né? E a pena pode ser de 2 a 6 anos de reclusão. Então, não, fora ela ter sofrido todo esse impacto psicológico, social, ainda ela pode ser penalizada. Inclusive, é um crime que vai a júri popular. Imagina uma mulher, né, depois de ter passado por todo esse processo, tem que enfrentar um júri popular decidindo se ela vai ou não ser presa, né? Pensa o que é o Estado brasileiro hoje. E sobre a questão da autonomia da mulher, bastante coisa foi colocada, assim, embora a gente sabe que não é uma decisão leviana, né, fazer um aborto. Com certeza não é a primeira opção de uma mulher. O que a gente defende justamente que tenha uma educação sexual de qualidade, métodos contraceptivos e preservativos de qualidade, só que a gente sabe que esses métodos, primeiro, que são totalmente precários no Brasil, e a pílula falha, a camisinha fura, né? Essas mulheres vão engravidar de alguma forma, né? Podem engravidar de alguma forma. E o Estado se comporta nessa postura de criminalizar e prender essas mulheres, né? Quem somos nós e quem é o Estado para dizer qual é a razão da mulher ter tomado essa decisão, né? O Estado acaba assumindo uma postura de negligência com as mulheres que tentam abortar ou querem abortar, né? Eu acho bem complicado. A gente está batendo bastante na tecla de legalização do aborto, autonomia da mulher. E não sei se todos os ouvintes da rádio, eles são também a favor do aborto. E tem bastante questionamentos que algumas pessoas que não são a favor do aborto, elas fazem pra gente com fundamento religioso, na maioria das vezes, né? Apesar de eu já ter visto alguns ateus contra o aborto, né? Vai saber. Mas, e as pessoas, elas sempre associam, de uma forma rude, que eu acho, o aborto com o infanticídio. Aquele questionamento de que você está matando uma vida, que aquele feto sente dor. Então, tem uma informação... Eu sei que nem todo mundo tem acesso à internet, mas tem um instituto, acho que britânico, que fez uma pesquisa que aponta que são 24 semanas. Até 24 semanas, o feto não sente dor. Porque ele não... Exatamente. Porque ele não tem um sistema nervoso central formado. E os neurocientistas, eles comprovaram que ele não sente dor até 24 semanas de gestação. Então, não tem essa desculpa de que... Ai, ele sente dor, é uma vida. A vida da mulher que está em risco ali, não é a vida do feto. Porque ali não é uma vida formada ainda. Para mim, uma vida, ela só é vida também depois que nasce, né? Depois que ela nasce, a gente tem que começar a cuidar dela. E a mulher nasceu. Esse é um fato que as pessoas querem ignorar. A mulher já nasceu. E ela já está ali, viva, e a gente precisa cuidar dela. A gente não pode negligenciar a vida dela também. É interessante, você falou do infanticídio, né? Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 8 milhões de crianças abandonadas, morando na rua ou em orfanatos. Em 2013, foram registradas 1.150 crianças que foram abandonadas, encontradas na rua. Em que condições essas crianças se encontram hoje, né? Então, acho interessante a gente se questionar aqui a quem interessa a criminalização do aborto, né? O James, acho que compartilha dessa pergunta. A quem interessa a criminalização da maconha hoje? A quem interessa a criminalização do aborto? Então, eu acho que a esposa do Beto Richa, ela não está preocupada se o aborto é legal ou não. Eu acho que no momento que ela quiser fazer um aborto, ela pode fazer sua viagem até o México, pagar uma clínica acompanhada e voltar bem tranquila, assim. Porque hoje um aborto numa clínica, acompanhado com os médicos, que você toma uma pílula, cadê o nome da pílula? RU486, ele demora de 3 a 5 minutos. E o risco de infertilidade após esse processo é de menos de 1%. Ele é tranquilo, ele pode fazer, é recomendado, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele se posicionou a favor do aborto até a 12ª semana, o terceiro mês, que é quando apresenta menor risco, né, para a saúde da mulher, para que ela não corra risco de vida. Então, é importante, quando a gente aborda essas questões da criminalização das drogas, criminalização do aborto, a quem que interessa isso, né? São aos poderosos, né? Eles querem que as pessoas pobres, que as pessoas que estão na favela, que as pessoas negras, que elas morram. É uma declaração de guerra mesmo. É exatamente a mesma lógica no caso da política de drogas. É uma guerra contra as mulheres. É uma guerra contra o povo negro. É uma guerra contra o povo pobre, né? Então, se essas crianças que são abandonadas, falando em infanticídio, é a mesma lógica também, querem diminuir a idade penal, a maioridade penal. Então, a quem que interessa, né? Quem que vai ser preso? Quais são as crianças que vão ser presas quando a gente diminui a menoridade penal? Ao mesmo tempo que a igreja está lutando para que essas crianças nasçam, para que as mulheres que tentem abortar sejam presas, a partir do momento que essas crianças nascem e crescem violentadas, vivendo numa rotina em que diariamente a polícia entra na casa delas para revistar, para revirar sua casa, em que elas têm uma casa que mal e mal tem saneamento básico, que a escola delas, o telhado está caindo, não tem lousa, não tem professor, aí você quer que essa criança seja presa com 16 anos de idade, né? Então, a lógica é essa, né? A lógica é que o mundo não é para as pessoas pobres, o mundo não é para a gente. Eu queria, assim, eu achei muito interessante tudo que todos falaram, mas eu gostaria também de estar falando, e depois eu quero que o movimento feminista, assim, se manifeste mesmo, assim, e porque tem uma problemática que eu acho tão grande no Brasil e que eu creio que há solução, mas talvez a gente não veja essa solução na nossa geração, né? Essa questão do fundamentalismo religioso, ele vem durante muito tempo já, e aí todas falando aqui, logo me lembrou da figura de Maria, né? Que é promulgada e defendida principalmente pela Igreja Católica, e hoje até eu vi uma chamada de um seminário evangélico de uma igreja neopentecostal. Vem aprender o Evangelho de Maria. Então, assim, endeusando mesmo, né, a figura dela, né, como sendo aquela mulher sempre submissa e que ficou grávida, sabe o que de quem? Do vento, e absorve aquilo com uma serenidade absoluta, né, e aquilo é para ela. E é a cruz dela, é o karma, o dharma, enfim, e ela tem que levar isso até o fim, porque ela foi escolhida para gerar alguém que talvez salvaria o mundo. E a história de quem nasce dela, que particularmente eu não acredito, mas respeito quem acredita, estudando história, a história de Jesus, ela é igual à história de Mitra, que veio antes dele há mais de 3 mil anos. Se você comparar a história dos dois, é igual. Então a história se repete. E eu queria, assim, que o movimento feminista talvez falasse, sim, porque eu acho tão difícil você avançar. E qual seria a forma de você avançar contra isso, né? Porque eu, enquanto movimento LGBT, a gente viu agora uma dificuldade tão grande, a questão da homofobia, da criminalização, né? E outras fobias, transfobia, bifobia, lesbofobia. E o aborto, a discussão do aborto, ela vem desde 1970, né? Então, assim, eu acho... Assim, é meio desesperador, né? Mas é que eu quero problematizar para ouvir o que as companheiras têm para dizer. Mas se a gente pensar nesse viés, é meio desesperador, né? A gente saber que a gente avança tanto em consciência, mas de repente, assim, no campo da jurisdição, no campo de leis, a gente não consegue. Como as companheiras falaram, né? 55%, 50 milhões pelo mundo morreram, né? E morrem todos os anos, né? Então, assim, é muito preocupante. Eu acho que essa colocação até do Estado, da laicidade do Estado, a gente tinha que colocar também, que é um grande problema, na verdade, né? Interferência da religião das pessoas, né, no Estado. Então, eu não... Particularmente, eu tenho uma educação cristã e tal, mas hoje já rompi com tudo isso. Mas, assim, eu... Até por essa, né... Por crescer nesse lar aí evangélico e tal. Sim, gente. Sobrevivi. Eu vejo que, assim, a pessoa lá tem a pira dela, né? Aquela religião dela e tal. Eu só acho que isso não pode deixar que... Ela não pode deixar que essa religião interfira na vida das outras pessoas, assim. Eu não acho nenhum problema, sei lá, a religião evangélica está crescendo do jeito que está crescendo. Não acho nenhum problema as pessoas terem religião. O que eu acho um problema é a pessoa pegar essa religião dela e querer normatizar a vida de todo mundo a partir dessa religião. E é isso que a gente está assistindo no Brasil, entendeu? A gente está assistindo uma bancada evangélica que está... Como disse a história que a Marjorie contou ali, que depois de 2 dias barraram um avanço nosso. A gente está vendo isso há 7 dias. A gente está vendo isso acontecer assim, diariamente. Né? Essas pessoas, elas mesmo parando avanços nossos na sociedade, assim, sabe? E isso eu queria falar mais uma outra coisa também, que agora eu esqueci. Mas, deixa eu ver, era do Estado, a questão do Estado. E o que mais você estava falando? Ah, da avançada. Mas agora eu esqueci que eu ia falar. Mas eu penso mesmo que só uma... Ah, lembrei que eu ia falar. Uma mudança de consciência e tal. E daí eu queria fazer outro parênteses, que a gente pensar hoje em quem são as pessoas que fazem, né, as leis, né? Quem são essas pessoas? É o judiciário, o legislativo. E se você pegar hoje a Câmara dos Deputados e o Senado, né, que formam o Congresso Nacional, apenas 8% dessas pessoas... 8%? Não, 8%. 8% dessas pessoas são mulheres. Então, a gente pensa, quem são as pessoas que estão pensando políticas pra gente? Sabe? Tipo, é um número muito insignificante. Quando que a gente vai conseguir... Não que eu acredite muito, né, nessa via de transformação, mas, assim, sabe? Isso é um reflexo pra gente. Reflete totalmente no que acontece nas nossas vidas, porque se a gente... É muito fácil, tipo, tá lá o pastor, como a gente viu ano passado, que teve aquela discussão aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, onde eles estavam discutindo aborto numa linda bancada formada apenas por homens, inclusive um pastor e um padre. Tipo, da onde essas pessoas podem discutir aborto, entendeu? Tipo, eles nunca vão engravidar, que é uma coisa que ela falou também. Eles nunca vão engravidar. Quem são eles para discutir isso, entendeu? Que é um problema nosso. Então, eu acho que também a formação do Congresso, né? Essa falta mesmo da importância da pauta feminina, feminista, né? Tendo em vista também da nossa pequena expressão no Congresso, mas também assim, tendo em vista que ninguém tá pouco se fudendo para os nossos problemas, tendo em vista de que a mulher é sempre colocada na sociedade, como o amigo falou ali, que tem que aguentar tudo, né? A gente é criada para aguentar tudo mesmo, né? Para lavar, passar, ter 3 empregos, hoje estudar também, né? E fazer tudo e sorrindo, né? E final da noite, exatamente. Então, assim, sabe, a gente conseguiu várias conquistas, a gente conseguiu tá entrando, né, nas universidades, a gente está está trabalhando, só que ao mesmo tempo a sociedade não está nos acompanhando, né? Como a Ana Terra falou mesmo, a sociedade não acompanha esses avanços. Hoje a mulher, ela não fica só em casa, assim, sabe, para cuidar do filho, ela também faz diversas outras atividades, mas não tem uma sociedade que seja capaz de suportar, dar suporte para essa mulher. Isso é um problema muito grande, porque, assim, onde fica tudo isso? Mas eu só tenho, me empolguei, tchau. Eu queria falar algumas coisas, né? Bastante coisa que a Júlia falou, por exemplo, a quem interessa tudo isso, né? Eu acabo caindo numa lógica foucaultiana, né, de controle dos corpos, de manutenção do capital. E acaba meio que sendo isso, né? Porque eu não sei se foi citado, tem um trabalho da antropóloga lá da UNB, a professora Débora Diniz. Ela escreveu um livro, né, em 2010, Aborto, 20 anos de pesquisas no Brasil. O livro tem 300 páginas, 200 são de referência, né? Tem 70 páginas, tem duas versões, a versão só a pesquisa e a versão as referências, porque ela referenciou tudo que ela conseguiu. Ela montou um grupo de pesquisa, demorou um tempão, e ela mapeou justamente o que é esse perfil de mulher que não é dito, né, que não é construído pela mídia, né? Que são, a maior parte das mulheres que fazem aborto no Brasil são católicas, com dois ou mais filhos, né, entre 25 e 39 anos, onde o método contraceptivo falhou, né? Então estava tomando a pílula, camisinha furou ou qualquer outra coisa. Ou que eventualmente estava transando sem camisinha, mas não quer ter aquele filho, né? Então essa opção também é válida, tem que ser colocada. Enfim, né? Então, eu acho que isso vem desde muito cedo, né? Eu acho que a gente não tem um debate sincero sobre educação sexual nas escolas, assim como a gente não tem um debate sincero sobre política de drogas nas escolas, né? Educação de drogas nas escolas. A educação é qual que é a melhor forma de não fazer aborto, né? Não transar, né? É essa a opção que é colocada. Qual é a melhor forma de não ter problema com drogas? É não usando drogas, né? Então, a gente tem que mudar essa lógica. Eu acho que esse diálogo é fundamental. No momento em que você né, distribui a autonomia, né, essa autonomia fracionária que a gente tem, o cidadão vai se empoderar mais, a mídia vai ter que cobrir isso. A Ana Maria Braga, quando aquela doméstica jogou o feto numa caçamba lá em São Paulo, era uma senhora já, né, com os seus filhos, casada, enfim, e que não queria ter aquele filho. E ela fez todo um apelo no dia anterior, falando assim: você, adolescente, que está assustada, não quer ser mãe, você está jogando um filho no lixo e tal. Esse discurso da culpabilização, né, pelo fato de ter feito aquilo. Então, isso só é aceito, né, esse discurso só é aceito quando a gente não tem uma política sincera sobre educação sexual, sobre educação sobre drogas, políticas de emancipação, políticas de autonomia, né, de educação para autonomia. É isso que eu acho que é um nó, assim, que a gente tem para debater isso, né, uma questão de empoderamento da pessoa, da mulher e da sociedade como um todo, numa mudança de cultural mesmo, num processo cultural. A gente tem um avanço legislativo, a gente tem um avanço sobre drogas, tem, magnífico, se a gente fosse implementar isso, direitos humanos também, né, Constituição nossa, Constituição cidadã, mas a gente vive num estado extremamente autoritário, né, repressor. Então, eu acho que a questão fundamental, assim, seria a gente pautar muito a educação para a autonomia, o uso do corpo, a autonomia do sujeito, né. Eu só queria falar uma coisa, falar do fundamentalismo religioso, porque a partir do momento que o fundamentalismo ele proíbe com que a mulher não possa abortar, mas só que você vê casos nos Estados Unidos em que os católicos lá se unem para matar os médicos e enfermeiros que fazem aborto. Nesse momento, você pode matar uma vida adulta, mas matar um embrião você não pode, né? O fundamentalismo religioso ele funciona dessa maneira bem engraçada, é um choque de realidade. Sim. E outra coisa também, que é da autonomia, que quando você vai numa unidade de saúde, se você pede um preservativo, eles te dão um preservativo masculino. Não tem preservativo feminino. E o preservativo feminino é o único preservativo que vai proteger a mulher contra qualquer DST. O masculino não protege. Só que o que acontece? Numa caixinha, vem, digamos, vem 200 camisinhas masculinas e 6 camisinhas femininas. E não adianta você pedir mais, porque não tem. Se você chegar numa unidade, eles vão te dar o preservativo masculino. É, eu quero responder só a pergunta, a questão do Rodrigo, que o Rodrigo colocou sobre o fundamentalismo religioso, como ele barra o aborto e como que a gente vai resolver isso. É, eu ia falar muitas coisas que a Mariana falou, né? A gente tá, e ela também fez menção ao que a Maga disse, né? Que quem resolve isso são os homens, quem fala sobre si, os homens falam isso. E lembrar, inclusive, o grito da Marcha das Vadias, né? Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Exatamente isso. É, mas o meu ponto de vista particular sobre isso, eu não voto. Eu não acredito na política, não acredito nesse modo de fazer política, não acredito que a gente vá conquistar um mundo ideal com esse modo de fazer política. Porém, quando a gente fala de legalização do aborto, a gente está falando desse modo de fazer política. E se a gente não encarar isso como realidade, a gente nunca vai mudar isso. É, não existe uma representatividade feminina dentro do Congresso que vai resolver essa questão do aborto. E não se pensa em representatividade feminina, quase não se pensa. Espero que esse ano mude, porque a gente tem uma eleição bem próxima e é a hora da gente pensar em eleger mulheres que pensem em representar mulheres dentro do Congresso. Embora a gente tenha uma presidenta, né? Pensar também uma presidenta que também esteja de acordo com esse pensamento, para que possa ajudar, e também não só mulheres, mas políticos, qualquer político que esteja de acordo. Vamos tirar a bancada evangélica de lá, pelo amor, né? Continuando, então, a conversa aí sobre essa questão de quem define as leis, e por mais que muitas pessoas não acreditem no sistema eleitoral e na maneira como é feita, eu concordo com as meninas aqui que quem define essas leis, na verdade, é a sociedade machista. Quem está lá nos representando no Congresso, no Senado, que é um lugar, um espaço machista, né? É o espaço de poder onde 8% de mulheres, sendo que esse 8% de mulheres, quais são as mulheres que defendem realmente a pauta feminista? Dentro desses 8%, a gente sabe que é bem pouco. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para empoderar mesmo as mulheres, nesse sentido de entrar na disputa. Não é fácil, não é nada fácil para mulheres disputar esse espaço de poder. É super difícil, barro mesmo. Se você fala que é feminista, então... Falou que é feminista, parece que é o diabo. Assusta mais ainda. Nada contra, mas assusta mais ainda. Então, a gente precisa fazer um esforço para colocar essas mulheres nos espaços de decisão, né? Inclusive, eu digo isso com propriedade, porque quando eu decidi me candidatar, eu me decidi nesse sentido, porque eu venho do movimento social há alguns anos. A gente vem gritando nas ruas, a gente vem pedindo, a gente vê o nosso estado aqui, o terceiro estado que mais mata mulheres desde que a gente começou a Marcha das Vadias. Então, assim, não que o nosso movimento, talvez, ele tenha ajudado a gente a levantar alguns dados que antes não existiam, né? A dar o empoderamento para as mulheres, se sentirem capazes de lutar contra e de, tipo, denunciar, né? Mas a gente continua com esse índice. Então, assim, enquanto a gente não tomar partido mesmo e falar, não, eu me coloco à disposição, vou colocar meu nome, vou tentar, enquanto a gente não conseguir o máximo de mulheres feministas nos representando, a gente tem que tirar a bancada evangélica. Como que a gente vai tirar? Colocando pessoas nossas lá. É difícil? É, mas a gente tem que fazer um esforço para começar isso, senão a gente vai ficar daí, vamos continuar dos anos 70 até não sei quando, discutindo a mesma coisa e não vamos conseguir sair do lugar. Então, assim, é difícil disputar. A gente tem a nossa companheira feminista também, a Xênia, por exemplo, que também é candidata, ela é candidata a deputada estadual igual a mim, e tá lá com o filho pequeno e não tem como fazer campanha porque não tem esse acolhimento que a gente está discutindo aqui. E eu tô sentindo esse mesmo embate, assim, né? Mas mesmo assim, vamos colocar nossos nomes, vamos nos empoderar. Quem não é afim, vamos ajudar a companheira que é afim, sabe? A gente precisa começar a fazer isso, senão é o jeito, né? A gente tem que entrar no sistema. É dessa forma, vai fazer o quê? Me lembrou, eu fiquei com isso na cabeça, a hora que ela falou de se empoderar, eu logo lembrei de sair na rua e eu lembrei da música da Maria Bethânia, Carcará, que naquela época de repressão, né, ela sobe ao palco com uma camisa super transparente e acho que no meio do show ela desce e mostra seus peitos cantando Carcará, só com aqueles tubos de microfone, né, e fazendo história, né, então é que me veio isso, eu achei bem pro momento mesmo, questão feminista, assim. Queria pegar o gancho aqui da Marjorie a respeito de que quem decide é o Congresso, né, independente se a gente acredita nele ou não, e também até para discordar um pouco da Ana Terra a respeito de colocar o nosso povo lá no Congresso. Eu já discordo, eu não acredito no poder da democracia representativa, e o que eu acredito é que é o poder do movimento social mesmo, é o povo unido, quando as pessoas se unem para lutar pelos seus interesses, é que as coisas acontecem. Então, se hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo ele já é possível, foi pela força do movimento LGBT. Se hoje existe alguma proposta de projeto de lei a respeito da legalização da maconha, foi pela força do movimento da Marcha da Maconha. Então, se hoje a nossa passagem aqui em Curitiba está 2,70, foi porque a gente foi para a rua, foi porque a gente se uniu e lutou por aquilo. Então, independente de quem está no Congresso, é importante lembrar que quando os de baixo se movem, né, os de cima eles caem. Então, é a força do próprio movimento mesmo, é a construção do poder popular que vai fazer com que o Congresso tenha medo. Eles vão ceder com a nossa força, independente de quem vai estar lá, se vai ser mulher, se vai ter feminista ou não, se metade vai ser homem, se mais da metade vai ser mulher. Independente de quem está lá, é importante lembrar dos interesses, né? Os interesses dele, como o James colocou, é manter os corpos monitorados, os corpos dóceis, saudáveis e bem treinados para manter o capital e para manter o lucro. Então, no momento em que a gente rompe com isso, em que a gente se une, que a gente está junto e forte ali, junto com os de baixo mesmo, é que eles vão ficar com medo e eles vão ceder às políticas. Porque lembrando que o movimento tem que ter as estratégias a curto e a longo prazo, né? A curto prazo, a gente quer uma legalização do aborto. A longo prazo, a gente quer uma sociedade libertária e feminista. Una cosa que también quería decir, no sé si acontece acá en Brasil, que en Argentina pasaba cuando se hablaba de la legalización del aborto, es que en Argentina, no sé si pasa aquí, pero en Argentina cada vez que se quería legalizar el aborto pasan estas cosas como, están incitando el aborto, entonces si el aborto es legal, entonces todas las mujeres van a abortar, todo el mundo va a abortar, ese miedo como extraño, de como si una mujer entra a hacerse un aborto con una kermés. Es terrible ir a votar, es terrible, es traumático, lo hice 3 veces y fue traumático, es horroroso y es todo más eso por un lado. Y también tengamos en cuenta de que en Francia es legal. ¿Francia en qué país más? Y fue el primer país que legalizó el aborto, y no Francia y España, década del 50-60 también Francia, y no van todas las mujeres a abortar, o sea, siguen haciendo chicos en Francia, siguen desarrollándose la sociedad. Y otra cosa también que tenemos que siempre lembro es de que mais y pais asesinos se puede ser teniendo un filho también, con la falta de amor, con todo el ego que por ahí los pais crían a sus filhos, que criamos, ¿no? Algún día quizás tenga, no sé. Entonces, que que el tema de la maternidad y la paternidad, discusión también es con los filhos vivos, ¿no? Con, que no hace falta que hablemos de los filhos que dejan abandonados en la rúa. Estoy hablando de cuando los padres tienen filhos, familias acomodadas, económicas, que lo mandan a la escuela y todo, y falta amor, y faltan un montón de... Hay carencias emocionales terribles, y eso genera muchísimos traumas también. Y eso también es una forma de asesinar muchas veces a los filhos. Todo sobre eso. Como que eu sou? A Júlia, né? Eu também, como eu disse, não sou a favor da eu não voto, não acredito na política enquanto ela existe. Inclusive, gostaria de lembrar que está para sair aí discussão sobre plebiscito, né? De uma reforma política. É bom a gente se atentar a isso, porque isso é importante para a gente também. Agora, em relação à representatividade, eu acho sim ela importante, mesmo que eu não vote, eu não vou votar porque eu quero uma mulher lá ou porque eu quero alguém que me represente lá, porque eu, para mim, o meu voto é como se eu estivesse doando meu poder social para outra pessoa, e eu não quero fazer isso. Mas eu acho importante sim essa representatividade, porque é assim que funciona ainda. Por mais que tudo que aconteça no Congresso parte dos movimentos sociais. Isso, a gente fala, você acabou de citar a legalização da maconha, a questão do casamento gay e também a questão do aborto. Está partindo da gente já. Então, é nosso papel, quem acredita, quem ainda vota, que pelo menos pense nisso, pense em quem vai escolher, porque isso reflete na nossa vida também. Quem não acredita, vote nulo ou não vote, principalmente não vá nem votar. A multa é tão pequena, mas, enfim... eu não vou incentivar ninguém para votar também. Eu não acho que isso seja bom. Mas, em relação ao plebiscito, acho bem importante a gente se atentar a esse plebiscito, porque senão ele pode ser um tiro no nosso pé. Falando em ditadura militar, a gente sabe que tem grupos, eles estão lutando nessa direção de voltar a um regime de exceção, né? Que aconteceu, a gente teve um resquício disso durante a Copa, a gente vai saber mais ou menos como que vai ser um regime de exceção, mas não teve na época da ditadura, mas é bem perigoso que esse plebiscito, ele possa, se a gente não se atentar a ele, ele possa se tornar isso. E eu acho que as mulheres, principalmente, assim, em relação ao movimento feminista, elas têm que tomar conta disso tudo, porque isso é também empoderar a mulher. Empoderar a mulher para... ela tá lá representando, administrando e liderando. Porque não tem mulher liderando. Que nem foi falado aqui antes. 8% só da parte do Congresso é mulher. Isso é um reflexo da sociedade machista. Certo? Então, nosso papel como movimento social é pensar também sobre essas coisas. Por mais que a gente não acredite, por mais que eu não acredite que isso vai resolver alguma coisa, por mais que eu não queira incentivar ninguém a votar, eu acho importante incentivar as pessoas a pensarem sobre isso, acerca disso. Até nessa questão de representatividade, assim, por mais que eu também não... super acho que vai virar o mundo uma maravilha a partir de quem você vai votar e tudo mais, não acredito mesmo, que eu acredito que só mesmo uma revolução de consciência e de tudo é possível uma mudança, mas ao mesmo tempo eu acho também, como a Marjorie falou, muito importante uma representatividade, e eu acho muito importante também a gente sempre se questionar as pessoas que estão lá, por que que mulheres não estão ocupando espaços de poder? Porque desde sempre as mulheres são negadas, já adentrarem esse espaço, elas sempre são ensinadas de que se elas, a partir do momento que elas estiverem falando num espaço, as pessoas vão estar reparando em como elas são bonitas, como elas são gordas, como elas estão vestidas. E essa eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer também nos nossos movimentos. A mulher não pode só estar falando no movimento feminista, só num espaço feminista de discussão de causa da mulher. A mulher tem que estar falando em tudo. E assim, se a mulher não está no Congresso, entendeu? Eu acho uma coisa muito... sabe, sintomática da sociedade que a gente está vivendo, assim, sabe? E, tipo, como a Marjorie falou também, que essa questão, assim, sabe, do que pode virar isso, assim, sabe, eu me preocupo bastante, assim, se a gente não tá caminhando pra uma república evangélica, se daqui a pouco eu vou estar aqui usando meu cabelo aqui, a saia grande eu já tô, né, gente, porque eu sou da moda. Mas assim, sabe, tipo, isso realmente me preocupa, assim, sabe, mas ao mesmo tempo, né, vamos aí fazer a revolução, mas eu falo umas coisas nada a ver, mas... Não, já que a Marjorie comentou aqui do plebiscito, eu gostaria de um pouquinho esclarecer o que vai ser esse plebiscito e tal, e como que ele está sendo puxado, no que consiste. Bom, o plebiscito é um plebiscito... Esse plebiscito um plebiscito é uma consulta à população, primeiro, né? Sobre um determinado tema de importância nacional, de extrema relevância nacional. Existem plebiscitos que são oficiais e existem plebiscitos populares. Esse é um plebiscito popular que está sendo puxado por diversos movimentos sociais, inclusive movimentos sociais de grande representação nacional, como é o MST, como é o MAB, como é a Marcha Mundial de Mulheres, por exemplo. Vários movimentos que têm uma grande representatividade nacional e que resolveram puxar esse plebiscito, principalmente depois das jornadas de julho, quando a sociedade foi às ruas pedir uma democracia, principalmente uma democracia mais direta, né, não tão representativa, e uma reforma política radical. Né? Já que a gente tanto está falando aqui em representatividade, né, da subrepresentatividade das mulheres no poder, dos negros no poder, dos camponeses no poder, da classe trabalhadora em geral no poder, é preciso que ocorra uma reforma política extrema, né? Quando a gente fala em reforma política, fala, né, na ampliação dessas cotas, fala no financiamento público de campanha, numa possibilidade, ainda que a gente saiba que não vai resolver os problemas da política nacional, pode sim facilitar em muito a nossa entrada, inclusive a entrada das pautas feministas no Congresso. Esse plebiscito ele foi puxado com uma única pergunta que vai ser em setembro, né, que vai ser consultar a população sobre se a população apoia uma constituinte exclusiva e soberana exclusivamente sobre a reforma política brasileira, né? Só que como objeto central, esse plebiscito ele principalmente pretende a mobilização dessa sociedade. Como que a gente vai dialogar com a população, né? Como que a gente vai dialogar e pressionar por uma reforma política efetiva, né? Tanto que o plebiscito já está com uma barraquinha na 15, inclusive a partir dessa semana, várias pessoas estão lá direto de plantão para esclarecer sobre isso e mais do que isso, conversar com a população sobre essas questões que a gente está conversando aqui, inclusive, né? Sobre essa necessidade de democratizar a política nacional e, enfim, as eleições. Eu ia falar basicamente isso que você falou, mas eu acho que você falou muito melhor do que eu falaria, então obrigado. Tô caindo. Mas eu queria então só complementar que nessa questão do plebiscito, ela tá ligada a outras questões que foram discutidas, assim, que são questões que estão como pano de fundo da sociedade. Né? Se a gente tem um sistema político que está moldado de uma forma que só entra quem está representando o capital, para a gente generalizar, né? Enfim, então é preciso discutir isso. E assim como essa questão da igreja, né? A igreja, as igrejas, quaisquer igrejas, né, elas já saem do campo da espiritualidade, são milênios, né, e elas já estão no campo da... Enfim, deixa eu pensar numa palavra melhor, mas... da política, mas o que eu quero dizer é assim, do convencimento, né, até hoje em dia eu já chamaria de marketing, né, que tem o pastor é um empreendedor dentro de um grande empreendimento ali que é privado, e que não paga nem imposto, né? E tudo isso dentro de uma sociedade que está voltada para concentração de renda, concentração de poder, que é o que faz girar, né, o capitalismo, enfim. Então, estou sendo redundante com o debate, mas é porque era isso que eu ia falar antes das outras falas, e eu queria convidar então todo mundo para um ato em apoio ao plebiscito que a Rádio Gralha propôs, e daí o pessoal da organização curtiu, e a gente vai sair segunda-feira, que é o primeiro dia do plebiscito. O plebiscito é na Semana da Pátria, do 1º a 7 de setembro. E daí no dia 1º, 5 horas da tarde, vai ter uma concentração aqui no pátio da reitoria. A partir dessa concentração, que vai ter a galera do quinto andar, vai ter o pessoal que está organizando o plebiscito aqui, que tem o pessoal de diversas forças, Levante Popular, mesmo da CUT, enfim, tem vários grupos, né, envolvidos na, no plebiscito. E vai caminhar até a Santos Andrade e ficar lá até, até o pessoal não aguentar mais, com uma urna lá. E a ideia é que as pessoas possam se concentrar nesse local, indicar para os amigos, ó, vai ter uma urna na Santos Andrade, dia 1º, a partir das 6 horas. Pegar as pessoas passando na rua, distribuir panfleto, conversar sobre o que está acontecendo, fazer intervenção cultural, panfletar em volta. E, na verdade, estou fugindo do tema, mas eu achei importante fazer esse convite, aproveitar a deixa. A gente falou bastante, né, de laicidade, de liberdade religiosa, né? É, eu participei de 2007 até 2009 do movimento ateísta, né? É, a gente fez eventos aqui em Curitiba, né? A gente tinha uma comunidade de ateus bem consolidada aqui em Curitiba. Fez a marcha do Estado Laico, né, em 2011, Ana estava junto, é, Ludmilla, né? E a gente estava construindo isso. É, mas é, acho que um pouco antes de eu sair do movimento ateu, né, é, começaram a ter alguns problemas dentro dessa questão que eu queria colocar aqui para a gente, né, fazer isso. É um adendo, né? É, o racha que eu tive com o movimento ateu, de um modo geral, foi... É, basicamente pelo machismo, né, que existia dentro desse espaço. Então a legitimação da crença ou não crença por questões biológicas intrínsecas ao indivíduo, né, é, que cristalizam estereótipos de gênero, como é, emoção, é, enfim, várias coisas. E em detrimento e o oposto, né, o homem racional e tudo mais. E esse debate não avançava dentro desses espaços. E não era por uma falta de conhecimento, né? E principalmente conhecimento biológico sobre vida, sobre concepção, essas coisas. Mas sim por uma lógica machista que imperava lá dentro. É, e, bom, então era isso que eu queria falar. É, teve um documentário, inclusive a Débora Diniz também fez esse documentário. Ela soube de um caso, numa cidadezinha, de um padre que entrou com uma nada de segurança para interditar o aborto de uma menina de 16 anos, é, que tinha sido estuprada pelo padrasto, e que o feto era anencéfalo, né? Foi antes da decisão do STF. Então, é, e, enfim, conseguiram, né? O juiz pediu uma liminar, chegaram no momento, basicamente, do aborto, e o médico foi impedido de fazer o aborto, né? Ele podia ser preso por isso. É, esperaram a criança nascer, ela já tinha tomado, né, o Citotec, então só esperaram o efeito. Ela nasceu, ele morreu logo depois, ela assinando a certidão de nascimento e ao mesmo tempo a certidão de óbito, né, do lado, assim, tava a certidão de nascimento e a certidão de óbito, né, já deu a funerária, já todo esse tipo de coisa. É, por intervenção de um padre que foi lá e que é, também fez isso. Então, é, existe essa questão da intervenção religiosa, e principalmente a gente tem que propor uma laicidade positiva, né? O conceito de laicidade, ele é bem amplo, né? Basicamente separação de Estado e Igreja, Estado e religião, e que isso não interfira nas práticas do Estado, né? É, eu acho que um exercício para que a gente possa pensar a laicidade e pensar a questão do aborto é a gente tentar colocar o exercício do estranhamento, né, que a gente tanto faz em antropologia, né, que é você enxergar o que é familiar como estranho e o que é estranho como familiar. Então você falar assim, professor islâmico obriga alunos a ler Alcorão no início das aulas. Né? É, não, isso traria um susto tão grande, mas não seria um susto causado por pastor... professor evangélico propõe a leitura de Bíblia, né, de versículos da Bíblia no momento da aula. Então, quando a gente pensa agora transpondo na questão do aborto, eu tentaria entender na forma de como é entendida a vida, né, a vida e também aquele processo que está acontecendo. Se for de uma maneira esdrúxula, se fosse encarado, por exemplo, dentro de uma religião, né, se alguém, sei lá, as feministas fizessem uma religião onde o aborto era uma prática divina, por exemplo, né, isso poderia ser enquadrado dentro de uma ótica de liberdade religiosa, né, e que aquilo ali era, então, a religião do espaguete voador é uma religião nos Estados Unidos. Né? Os caras, os ateus, fizeram para zoar todo tipo de processo bizarro de intervenção da religião no cotidiano das pessoas, né? Para mostrar, fazer esse estranhamento. Né? Não sei como isso, não estou propondo aqui, né, que as feministas façam esse tipo de coisa, mas é que a gente busque estratégias para que faça esse tipo de estranhamento, sabe? E mostrar o quão é absurdo o que está sendo proposto, só que por uma outra ótica, né? E como que isso acaba sendo só naturalizado, que a gente, né, por consequência, acaba aceitando. Mas que é estranho tanto quanto, né, a outra proposta. Só queria completar o que a Marjorie e a Mariana disseram ali sobre a questão da representatividade. Eu acredito sim na representatividade do poder popular, do movimento social, mas eu acredito também na outra que pode ser uma união, que a gente precisa sim de representantes vindos dos movimentos sociais que estão do nosso lado, para que realmente a gente bota pressão nas leis, mas quem formula as leis são as pessoas que estão lá. Então a gente precisa de aliados lá dentro. Só para completar, o poder popular ele é importante, precisamos que os movimentos pressionem o Congresso, sim, mas a gente precisa de alguém que represente lá e que formule essas leis para que o movimento junto pressione para que elas sejam sancionadas. Não, eu tava falando pra Júlia que uma coisa ela tem razão, é que o que acontece, eu acho que é o que a crítica dela, o que eu entendi, assim, da crítica dela, é que o que acontece é que a gente superestima o poder do político e subestima o poder do povo. E, na verdade, a gente tem que fazer o contrário. Porque quem começa, e isso ficou bem evidente quando na fala dela, quem começa todas as mudanças que acontecem no nosso cotidiano com as leis que são efetivas pelo Congresso são os movimentos sociais. Somos nós, entende? Então, realmente, a gente tem que ter esse raciocínio. Eles são importantes, mas a gente é mais importante ainda. É, isso que as companheiras falaram é bem interessante, e assim, desculpa se eu às vezes vou muito atrás, para que a gente... É que eu gosto às vezes de pegar atrás para a gente entender o momento agora, né? A gente analisando esse contexto histórico, realmente, da nossa situação enquanto sujeito político no Brasil, se começa, a gente acha que não, mas se começa ali, quando... os capuchinhos e freis e padres de Portugal vieram para colonizar, na verdade, uma terra que não havia necessidade de ser colonizada, porque aqui já haviam moradores que cuidavam muito bem dessa terra. E esse processo de colonização, ele veio trazendo o estupro, a violência, a desapropriação de terra, porque a terra era do índio e de quem estava ali presente. E aí nós viemos absorvendo todo esse contexto, né? E eu sei que não seria pretensão nossa, talvez, mudar 500 anos de história em 4 ou 8 anos, mas nós precisamos ter essa pretensão, né? E aí quando a companheira fala que nas escolas é muito difícil essa inserção, por exemplo, do movimento social ou até de uma equipe técnica, que é uma equipe de enfermagem, de estar entrando na escola e falando de prevenção e falando das questões da saúde da mulher, que é, sim, muito diferente da saúde do homem e que a saúde da mulher lésbica é muito mais diferente e complexa do que a saúde da mulher em si, que seria uma mulher cis, né? Porque há caminhos diferentes, né? E a gente tem que ser respeitado isso. E aí nós viemos num princípio de despolitização e desengessamento de tudo aquilo que já nos colocaram e que já colocaram em nossa cabeça, que o certo é o branco, é o de olhos azuis, é o de classe média, é o bonitão e alto, né? E que isso não é o certo, né? E a gente tem que desengessar isso, né? Tirar esse molde. E quando a companheira estava falando sobre essa dificuldade, nós ali no movimento LGBT, nos andares ali, no andar, no quarto andar ali, nós temos uma dificuldade enorme. Nós temos projetos maravilhosos para entrar nas escolas realmente, né? E temos muita dificuldade. E aí alguns militantes ali, eles estão fazendo o tete-a-tete, a conversa. E nós chamamos as pessoas para fazer a prevenção e trazemos até o nosso grupo. Então, assim, queria falar isso, que eu acho que esse momento que nós vivemos, né, é um momento realmente de força mesmo, de romper barreira. E você dizer assim que isso não pode me parar, e não é só ficar mais no não me representa, né? É sair dessa classe de não me representa, de que tô insatisfeito, tô louca, vou postar no Facebook que tudo é uma bosta, tudo é uma merda. Mas quando me chamam pro embate do movimento social, né? Não vou, né? Prefiro ficar em casa. Então acho que sair desse campo da neutralidade, que é o que todos aqui estão fazendo, e que isso é muito plausível, ir pra rua mesmo, ir bater lata se for a necessidade, e fazer por si só. Para fechar, eu achei muito interessante uma intervenção que eu vi esses dias na rua, eu achei muito bacana. Não era o Plá, mas era um cara muito parecido com o Plá, e o mesmo estilo do Plá, fazendo as suas músicas solo no violão, falando sobre democracia, sobre politização, sobre sexo, sobre uso de preservativo. E eu achei aquilo assim formidável. O cara não cantava nada, mas ele tinha muito empenho, muita rima, assim. Então o que me prendeu foi a rima do cara, porque eu comecei a ouvir esse discurso, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm facilidade para oratória, outras pessoas facilidade para escrever, e tudo é válido. Mas eu acho que se a gente começar a tentar descobrir novos talentos e motivar, né, instigar a pessoa realmente, né, que eu acho que isso, gente, o movimento feminista tem muito. As causas ganhas de movimento LGBT só são ganhas hoje por conta de movimento feminista. E eu, enquanto participante do Dignidade do CEPAC, eu sempre vou dizer, o movimento feminista tem portas abertas naquele lugar enquanto eu estiver lá, mesmo não estando na presidência, mesmo sendo um simples voluntário. Vou fechar. Eu acho muito importante a gente começar a analisar essas intervenções que estão sendo feitas e que são muito bem postas pelo movimento feminista, muito bem feitas, e entrar junto mesmo na onda. E como a Mariana falou, todos os campos são do movimento feminista. Há necessidade de se entrar em todos e tomar posse de todos, né? E vencer mesmo essa posição segregacional que o homem branco, de olhos azuis, classe média alta, coloca, né? Que você não pertence a este lugar. Não! Eu pertenço a esse lugar tanto quanto você, e é meu direito de estar aqui, vou estar aqui, né? E vou permanecer. Então, esse posicionamento eu acho muito importante. Eu só quero fazer um comentário, assim, até estava conversando aqui com a Nayara, né? De tipo, como... Às vezes a gente vai discutir pautas feministas e elas viram totalmente outras coisas que não pautas feministas, né? Sei lá, a gente veio aqui discutir o aborto, inclusive, assim, eu vou dar uma afinetada, tipo, sei lá, dois homens ficaram meia hora falando de pautas totalmente... com uma ligação, mas totalmente diversa, assim, sabe? Eu acho que é um cuidado que a gente tem, ainda mais que um aborto, um espaço... puxado para falar sobre uma pauta tão cara para nós e tal. Não tô dizendo que vocês não possam falar, mas assim, sabe, tipo, ter esse cuidado também, que é um espaço, a gente já tem, já é tão difícil a gente ter lugar para falar as coisas, assim, sabe, só esse cuidado, assim, que eu peço de vocês. E eu acho assim, que se o assunto não é tão extenso, se a gente... já falou da autonomia da mulher, se a gente já falou o porquê de ser feito um aborto, né? Se a gente já colocou todas as coisas, então a gente encerra, assim, sabe? Tipo, só que não vamos ficar se alongando em coisas totalmente diversas, assim, sabe? Que não é a nossa proposta aqui hoje, sabe? Tipo, porque isso é um sentimento que eu tenho, sabe? As pautas feministas, elas sempre viram, tipo, todos os problemas do universo, sabe? E, tipo, só porque a mulher tem que carregar todos os problemas do universo, sabe? Não é que as nossas pautas tenham que virar tudo isso, sabe? Então, é só um, assim, não... de forma alguma querendo te ofender ou ofender o James. É só uma coisa que, às vezes, me estressa, assim, sabe? E... tô colocando porque eu sempre falo a verdade para as pessoas. Mas aí, era só isso que eu queria colocar. e falar mais uma vez, reforçar na nossa autonomia, que o nosso corpo é autônomo, que cada pessoa é uma unidade, cada pessoa é uma consciência, cada um tem o poder de escolha sobre o que quer fazer com o seu corpo, sobre a religião que quer escolher, cada uma é uma pessoa autônoma, sabe? E, tipo, isso que é o que essa sociedade não nos dá, que é essa liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. E eu acho que o aborto, sabe, isso é a síntese, né, do que é o aborto, é a ausência de liberdade da mulher, né, a nossa prisão, né, é a violência do Estado, é a nossa prisão na família, no homem, no, sabe, na maternidade, nos pesos que a gente tem que carregar na sociedade. E eu, por mim, passava aqui para as companheiras que querem falar e encerrava o espaço. Então, na verdade, eu só queria falar uma coisa realmente de encerramento do, né, porque nós estamos caminhando ao encerramento do debate. Mas é importante, assim, para as pessoas que estão ouvindo, né, eu gosto de pensar que as pessoas que estão ouvindo esse programa, existem muitas pessoas ouvindo esse programa, então vamos imaginar que seja, vamos partir desse princípio. Então, as pessoas que estão ouvindo, que se interessaram pelo assunto, que estão ouvindo um programa sobre aborto porque fizeram aborto e não sabem como lidar com isso, ou que fizeram aborto, se sentem bem com isso, não tem problema a respeito disso, ou nunca fizeram aborto, já pensaram em fazer. Então, é importante que essas pessoas, todo mundo que escuta e que está pensando a respeito disso, pense em se organizar. Então, se você acredita na representatividade, participe de um partido, sabe? Se você não acredita na representatividade, procura um coletivo, procura um grupo de pessoas, procura um espaço seguro em que você possa falar sobre aborto ou não, outros assuntos, você possa falar sobre essas tensões que a gente sabe que todos nós vivemos, né? E a gente sabe que viver na nossa sociedade hoje é você ter que resistir a muitas coisas. Então, se você sente isso também, procure um espaço seguro, nem que seja uma pessoa em que você se sente segura, né? Ou um espaço que seja físico ou emocional e procure falar a respeito disso, entender melhor e pare de se sentir individual. Isso é bastante importante, porque na questão do aborto, uma das coisas que nos tornam mais dóceis na questão do aborto é o fato de que a gente se sente uma só. E que não tem ninguém que passou por isso, e que nós somos as únicas pessoas que passaram por isso, e que nós estamos erradas porque a gente foi criada para pensar que é isso que aconteceu. Mas não, a gente é um grupo, né? A gente é um grupo muito grande de pessoas que estão passando por coisas parecidas com isso. Então é importante que você pare de se sentir como um indivíduo e comece a se sentir como um grupo. Então, acreditando ou não na representatividade, acreditando ou não nas maneiras que você milita, você, o jeito que você vai estar lutando pelos seus direitos não é sozinho, não é você contra o mundo. É um grupo muito grande de pessoas contra outro grupo muito grande de pessoas que, infelizmente, desculpa, mas as pessoas que estão contra a gente são as que têm o poder, né? E a gente precisa realmente se organizar muito melhor para que a gente consiga lutar minimamente, conseguir os mínimos direitos contra essas pessoas. Então, se organize. Só se organize, não fique em silêncio. O silêncio privado é uma coisa aterrorizante. A gente sabe quanto isso pode ser danoso para todas as pessoas e você não vai tirar nada disso. Então, procure alguém, procure algum lugar e se mexa. Não fique parado. Aproveitar que está encaminhando para o encerramento aqui, eu preparei uma coisa para o finzinho, mais lúdica, assim. Acho que a gente pode trocar algumas figurinhas. Eu acredito muito no poder das plantas e das ervas, então eu trouxe aqui algumas receitas muito boas para quem é a favor do aborto, ou então para quem se preocupa, para quem já teve essa noia na sua cabeça, meu Deus, será que eu tô grávida? Então, se você estiver grávida ou se a sua menstruação atrasar, é melhor você não usar semente ou raiz de salsa, ou losna, canela em pau, que todo mundo sabe, com cravo da Índia. Tem uma mistura aqui que eu achei que é café, água e sopa de pimenta do reino. Tem uma que é folha de abacate, alho e sal. Tem uma erva que chama buchinha, que também dá pra fazer um chá, que é melhor não tomar quando você achar que tá grávida. Não toma, evite usar a folha de arruda com canela. A erva Santa Maria também, a canela, todo mundo sabe. Tem o famoso quentão, com bastante canela e cravo também, melhor não tomar. Tem uma receita aqui que você coloca artemísia, arruda, canela em pau, cravo, anis e tudo isso numa infusão por 30 minutos em 1 litro de água. É, daí geralmente toma 2-3 dias. Não tome quando você achar que está grávida. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que é interessante da gente fazer, até pela questão da organização, né? É, se o Estado não nos permite, a gente tem que achar os nossos meios, né? E eu acho que as plantas, elas podem sempre nos ajudar nesse sentido, né? A cultura popular aqui, a sabedoria popular dos já mencionados, das comunidades tradicionais, elas sempre tiveram aí, acho que elas são importantes também nesse debate, que é o debate da saúde pública, né? E já que falaram de saúde pública e fizeram alguns convites, eu tenho também um último convite, falando em saúde pública e na própria precarização da saúde pública, no próximo dia 28, na quinta-feira, se eu não me engano, às 9 horas da manhã, vai ser votado no Conselho Universitário da UFPR a adesão ou não à EBSER. A EBSER é uma empresa que foi uma canetada do último dia de mandato do Lula, que seria uma empresa de caráter público-privado para gerir todos os hospitais universitários. Mas como ela tem esse caráter privado, ela mudaria toda a gestão dos hospitais universitários, que deixariam de ser pela própria reitoria e pelo Conselho Universitário. E uma única empresa, né, privada, mudaria o próprio regime de trabalho dos trabalhadores dos hospitais universitários, que deixariam de ser concursados e entrariam no regime CLT. E também seria uma forma de precarização e privatização do espaço público, né? E os hospitais universitários, eles não interessam só a quem é universitário, não só aos estudantes e aos professores da universidade. Ele serve a toda a comunidade. O nosso HC aqui é o maior hospital aqui do Paraná. Ele faz algumas cirurgias e tem alguns exames que só tem nele, assim, em toda a região. E a adesão a essa empresa pela reitoria da UFPR seria uma forma de perder tudo isso, que é um do pouco que nos resta, né, de qualidade no serviço público de saúde. Então, no dia 28, a gente está preparando um ato para o horário do COUM, para que não seja aderida a essa empresa. Quem quiser saber mais, também dá para procurar. Tem a frente de luta para não perder o HC. Fica o convite aí para todo mundo que está aqui e está ouvindo. Só para lembrar que a gente está aqui num debate feminista, né? A maternidade do Vitor do Amaral lá, que fica no Água Verde, eu acho. É Água Verde. Faz parte do HC e também vai entrar nesse regime. Né? Eu queria falar também de que para los, cuando las personas hablan de Dios y los fundamentalistas, católicos, de cualquier religión, y cuando están hablando de Dios, que ellos siempre hablan que Dios es todo, Dios está en todos lados, Dios creó todo, yo acredito eso también, entonces Dios es aborto también, Dios es todo, Dios es aborto también. Bom, eu vou agradecer, na verdade eu vou agradecer só a galera da Rádio Gralha, a Juliana principalmente, por ter convidado a galera aí para discutir o aborto. Espero que a gente continue também com os debates feministas, chamando as mulheres aí, falar sobre, tem muitas polêmicas aí feministas, e dei a ideia de a gente fazer um debate sobre prostituição, muitas coisas que a gente precisa debater dentro do movimento feminista também, para as mulheres, por as mulheres. E só finalizando, agradecendo mesmo o espaço, galera, não lembro o nome da menina que falou ali, que tiver interessada também no tema, quiser saber mais, que não só procura a gente pela internet, procura pessoalmente a Marcha das Vadias, tem a página da Marcha lá, manda mensagem, a gente sempre tem, as meninas sempre fazem encontros pessoalmente. Não, também, se as escolas estiverem interessadas em conversar, se as escolas estiverem interessadas também em conversar, a galera também é aberta, a da Marcha das Vadias também é aberta para falar sobre não só essa questão, mas qualquer outra questão feminista também nas escolas, a violência contra a mulher, que também o aborto faz parte, né, da violência contra a mulher. E também tem os outros coletivos das pessoas que acabaram se apresentando aqui no começo, que também são feministas, e eu acho que vale a pena procurar esses coletivos também. Bem lembrado, né? Na semana que vem, no dia 27, quarta-feira, o Quebrando Muros está organizando um grupo de estudos, o Elvira, que ele vai começar na próxima semana, né? Mas a ideia é ser um círculo de estudos que a gente vai debater exatamente a relação do feminismo com a luta de classes, com a luta do movimento negro, e, a relação do feminismo com todas as lutas de resistência, né? Aí ficou o convite, é no dia 27 às 5 horas, aqui na reitoria mesmo, a gente vai se trombar ali no pátio, achar um lugar decente para fazer isso. Aí tem o evento no Facebook, só procurar, chama Elvira, o nome do círculo. Que, para quem estiver curioso, Elvira foi uma anarco-sindicalista aqui do Brasil, do começo do século XX, por isso a homenagem. E é esse o convite. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e a quem ouviu a gente online. Não sei se funcionou o streaming, na real. Ah, funcionou, então. Olha só, né? Fiquem sabendo que está gravado, logo a gente disponibiliza para todo mundo baixar e escutar na internet. E além de agradecer a presença de todo mundo, eu queria falar que a rádio Gralha é uma rádio livre. Ela até, eu queria comentar que, tipo, faz 6 meses que eu faço parte da rádio e eu fui a única mulher por muito tempo. Eu acho que faz uma semana, duas, que a gente tem, tipo, que surgiu as duas primeiras programadoras. E eu queria falar que é um espaço livre, aberto. Se a grande mídia não dá espaço pra gente, vamos ocupar as alternativas. E em cima do que a Ximena falou, acho que é isso. Vamos ocupar os espaços que tem. E é isso, fica o convite para vocês também virem somar na rádio, quem se interessar em fazer um programa. Eu até ia, uma ideia que eu tinha era procurar esses grupos feministas por aí e propor que se, tipo, rolasse uma junção e a gente conseguisse montar um programa na Rádio Gralha sobre questões feministas. Eu acho que está faltando, eu acho que por favor, também. Sim, claro. Tá, eu acho que esse programa, as pessoas do futuro aí que vão ouvir a rádio, eu acho que esse programa feminista aí que você está propondo podia ser, inclusive, para incentivo à cena, né, de bandas feministas, femininas, que tem poucas bandas só de meninas ou com meninas também, e as poucas que tem não tem espaço para divulgação. Inclusive, a gente está trabalhando, não, é surpresa, mas a gente está trabalhando uma surpresa aí nesse ramo, aguardem. As pessoas do futuro aí saibam que vai sair uma coisa nesse sentido. Você acha que é isso? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Só para falar, né? A reunião da rádio acontece toda segunda-feira, a partir das 7h30. E é isso. Valeu, galera. Valeu quem está ouvindo. E é isso aí.